4h55. Você está ouvindo ZYH 586, Rádio Iracema de Fortaleza. Uma emissora do grupo empresarial Etevaldo Nogueira. Informando, divertindo, tocando as músicas que você gosta de ouvir. Somos a rádio mais sintonizada e temos os locutores de maior audiência em todos os horários. Compadre Justino, você tá andando todo duro, parece uma múmia. Pois é, compadre, dormi com o travesseiro harto, o pescoço ficou todo torto, a coluna dolorida, não sei o que que eu faço. Uai, é só passar Arnicol. Arnicol, poderoso gel de massagem à base de cebra e carneiro e mais 7 extratos vegetais. Dores nas costas, pescoços, região lombar, pernas e mãos, passe Arnicol. Arnicol combate as dores na hora. Hematomas, torcicolos, inchaços e distensões, Arnicol resolve. Arnicol, o seu melhor amigo na hora da dor. Planeta Forró, no comando Flávio Braga, o homem do forró. E ela começa agora. Está no ar o Planeta mais envolventes do momento, pra não deixar ninguém parado. Nação Forrozeira no ponto, a nave do sucesso a todo vapor. Planeta Forró. Já são 5 da tarde, mais 7 minutos. Sejam todos bem-vindos, a gente tá começando mais um Planeta Forró. Esse programa que é sucesso absoluto, por onde a gente passa, tem sempre um rádio ligado na gente. A gente quer aqui agradecer a nossa audiência a partir de agora até às 20 horas, 3 horas de muito forró no seu rádio. Você já pode ligar e participar. Anota aí o nosso telefone, 3112-1045. 88 é o DDD, 3112-1045, pra gente bater aquele papo legal, você pedir o seu forró e oferecer pra sua galera. Se preferir, você pode também participar pelo nosso WhatsApp. 88 é o nosso DDD, 98804-9797. 98804-9797. Estamos ao vivo em toda a região metropolitana da capital cearense pela AM 1300 Rede de Notícias. Ao vivo também pelas nossas redes sociais. Estamos no nosso Instagram, arroba Flávio Braga Oficial. Para você que não segue a gente ainda, segue aí, arroba Flávio Braga Oficial, e acompanha a nossa programação ao vivo e em vídeo de segunda a sexta, das 17 às 20 horas. O programa mais completo do meio forrozeiro está no ar. We'll be right back. Maiores clássicos do passado, de presente para você. Voz do passado. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Then I can't fight this feeling anymore. Todos os sábados, das 6 às 8 da noite, Voz do Passado. Apresentação e produção de Wellington Marques. Realizar o seu sonho e entrar para a área de saúde com a melhor faculdade do Norte e Nordeste. Na Faculdade Luciano Feijão, a área de saúde vai ganhar um excelente profissional. Você, com a faculdade que te proporciona os melhores professores e profissionais, estrutura de equipamentos e laboratórios de ponta, com excelência jamais vista na região. Venha para a faculdade com nota máxima no MEC. Venha fazer odonto na Faculdade Luciano Feijão. Se inscreva no site flucianofeijão.com.br. Informando, tocando as músicas que você gosta de ouvir. Somos a rádio mais sintonizada e temos os locutores de maior audiência em todos os horários. Você está ouvindo ZYH586, Rádio Iracema de Fortaleza, uma emissora do grupo empresarial Etevaldo Nogueira.